Já são 3 horas da manhã e eu bebendo por você. Já tô no 5º copo de pinga e nada amor de te esquecer. Garçom, não deixa eu ligar, pegue aqui o meu celular e a chave do meu carro. Eu te prometo que não vou voltar pra ela. A maldita da sofrência vai matando e a culpa é dela. Eu te prometo que hoje eu vou ficar curtindo. Separa mais um litro que hoje eu vou beber sozinho. Porque ela me faz sofrer. Ela me faz sofrer. É. Porque ela me faz sofrer. Ela me faz sofrer. Esse CD é mais uma produção com a marca Fabiano Tailandense.